Olá e bem-vindos. Vamos começar com um quebra-cabeça que é, assim, a cara do Brasil. Qual seria? De um lado, a gente tem uma cultura que é uma explosão, sabe? De sons, de cores, de histórias, reconhecida no mundo todo. Certo. E do outro, um silêncio. O silêncio de milhões de brasileiros que vivem num isolamento profundo, seja social, geográfico, ou digital. Como é que essas duas realidades existem no mesmo país? É uma contradição, né? E ela vai muito além da geografia. Eu acho que ela revela falhas no nosso tecido social e principalmente no nosso ecossistema digital. Que promete conectar todo mundo. Exato, promete, mas na prática acaba deixando muita, muita gente para trás. Pois é, e é para investigar uma possível resposta para esse quebra-cabeça que a gente está aqui hoje. Nossa análise vai partir de um documento que recebemos. É uma apresentação de um projeto chamado RBA, ou Rádio Brasil Artes. RBA. E ele se propõe a ser justamente uma ponte sobre esse abismo. Nossa missão aqui é mergulhar nesse material e entender a tese deles, que é a seguinte: escolhas tecnológicas muito deliberadas, sabe? Quase contraintuitivas hoje em dia, somadas a uma curadoria de conteúdo com alma, podem ser uma ferramenta real de inclusão e saúde mental. Ok, uma promessa bem grande. É. Ok, vamos desmembrar isso. Vamos lá. Bom, o documento começa apresentando a visão do Paulo Salomão e da Yartian Technology. E eles deixam claro, não querem criar só mais um aplicativo de música. A palavra que eles usam é ecossistema. Uma palavra forte. Sim, a ideia é atacar de frente a falta de acesso ao conteúdo que, e essa é a parte importante, gere um senso de pertencimento e eleve a saúde mental. E o público-alvo que eles descrevem é o retrato exato desse Brasil desconectado que a gente mencionou, né? Exatamente. Não é um público genérico. São idosos em isolamento, trabalhadores rurais, moradores de periferias com acesso, assim, bem precário à internet. E até brasileiros no exterior, que vivem aquele outro tipo de isolamento, o da saudade. É um grupo diverso, mas com uma necessidade em comum, né? A busca por essa conexão com as próprias raízes. Exato. E eu acho importante a gente aprofundar um pouco o que significa esse isolamento no Brasil profundo. Sim. Não é só a barrinha de sinal do celular que não enche, sabe? É um isolamento de conteúdo. É você abrir as principais plataformas de streaming e, tipo, não encontrar nada que fale a sua língua, que conte a sua história. Que toque a música que seus pais ouviam. Isso. O que o RBA parece identificar é que a exclusão digital também é uma exclusão cultural. E o que me chamou a atenção no documento foi a centralidade que eles dão ao conceito de senso de pertencimento. Isso soa bem, mas na prática, como é que isso vira uma ferramenta de saúde mental? Olha, o que é fascinante aqui é que isso não é só uma ideia poética. É neurociência e psicologia social pura. Ah, é? Sim, sentir-se parte de uma comunidade, de uma cultura compartilhada, ativa no cérebro os mesmos circuitos de recompensa e segurança que os laços familiares. É um antídoto poderoso para a ansiedade e para a depressão, que muitas vezes nascem da sensação de ser invisível, sabe? De não pertencer a lugar nenhum. Faz sentido. As redes sociais modernas, com seus algoritmos de comparação, de performance, muitas vezes elas aprofundam a solidão. O que o RBB propõe é o oposto, um consumo de mídia que não te compara com ninguém, mas que te conecta com a sua própria história. Certo. A visão é poderosa, mas a gente sabe que a execução é tudo. E é na parte técnica que a proposta deles fica, diferente. Diferente como? Eles usam um termo no documento que, honestamente, a princípio me pareceu puro marketing. Performance nativa extrema. É um nome tanto. É, isso é algo real ou é só um nome bonito para algo que já existe? É uma ótima pergunta, porque a gente vive na era dos buzzwords. Mas nesse caso, o termo descreve uma filosofia de engenharia que vai na contramão de, tipo, 99% do mercado de apps hoje. É uma escolha radical. Radical como? O documento detalha alguns pontos. O primeiro é que o app foi feito 100% em Java nativo. Para quem não é da área, o que isso significa na prática? Significa que eles escolheram o caminho mais difícil, mas o mais eficiente. A maioria dos apps hoje usa frameworks híbridos, que são como tradutores. Certo. Você escreve o código uma vez e ele traduz para Android e iOS. É mais rápido, mais barato para o desenvolvedor. O problema é que, como toda tradução, ela nunca é perfeita. O app fica mais lento, mais pesado, consome mais bateria, mais dados. Entendi. Fazer em Java nativo para Android é como falar a língua mãe do sistema operacional. É uma comunicação direta, sem intermediários. E o resultado é uma performance, assim, absurdamente superior. E isso se reflete nos números que eles apresentam. O tamanho do instalador do app. 5,1 megabytes. É minúsculo. É minúsculo. É menos que uma única foto em alta resolução de um celular moderno. Exato. E essa não é uma métrica de vaidade para engenheiro, sabe? É uma métrica de inclusão. Um app de 5,1 megabytes pode ser baixado em segundos numa rede 3G instável. Não ocupa espaço precioso num celular de entrada. Exatamente. Ele remove as duas principais barreiras para a adoção de tecnologia nesse público: a qualidade da conexão e a limitação do aparelho. Ok, então a escolha pelo nativo e pelo tamanho reduzido faz todo sentido o processo inicial. Mas e a manutenção disso? Plataformas híbridas não são mais populares porque é mais rápido atualizar, adicionar novos recursos? Uhum. O RBA não corre o risco de ficar para trás tecnologicamente por causa dessa escolha? Esse é o trade-off, sem dúvida. É uma troca consciente. O que o documento sugere é que eles priorizaram a estabilidade e o alcance em detrimento da velocidade para adicionar novos sinos e assobios, digamos assim. Certo. E eles mitigam parte disso com uma arquitetura inteligente no lado do servidor. O conteúdo, as músicas, os podcasts é atualizado sem que o usuário precise baixar uma nova versão do app. Ah, interessante. Isso mantém o aplicativo leve. O que eles estão dizendo, no fundo, é: nosso principal recurso é funcionar. Funcionar sempre, em qualquer lugar, para qualquer pessoa com um smartphone básico. E isso me lembra de um princípio de design que o Vale do Silício esqueceu. Qual? O design frugal. Não se trata de fazer algo barato, mas de fazer algo que seja extremamente eficiente para um ambiente com recursos escassos. É uma disciplina. Design frugal. Gostei do termo. Faz todo sentido. Então, temos a tecnologia como esse veículo super eficiente projetado para chegar onde os outros não chegam. Agora, vamos falar da carga que esse veículo leva, a curadoria de conteúdo. Que é, no fim do dia, o coração do projeto, né? Exato. O documento divide o conteúdo em pilares. O principal é a música, com foco claro no resgate cultural. Bossa nova, sertanejo raiz, frevo, grandes clássicos da MPB. Eles chamam esses gêneros de ferramentas de memória e identidade. Uhum. Mas além da música, tem podcast sobre saúde mental, pílulas de educação jurídica sobre direitos básicos e conteúdo de utilidade pública, como A Voz do Brasil. Confesso que a mistura me parece um pouco eclética. Funciona. Olha, eu acredito que a genialidade está justamente nessa combinação. Se fosse só uma rádio de música antiga, seria um projeto de nostalgia. Verdade. Se fosse só um app de serviços, seria frio. A combinação transforma a experiência. E o que isso revela é uma falha de mercado gigantesca. Como assim? As grandes plataformas de streaming, com seus algoritmos globais, são culturalmente cegas para o Brasil profundo. Elas otimizam para o hit viral do momento, não para a memória afetiva. Elas não têm um algoritmo para a saudade. Aquela moda de viola que o seu avô ouvia não é só uma música velha. É parte da nossa história. É importante. O impacto disso deve ser enorme. Pense nisso. Para alguém que se sente esquecido pela modernidade, ter sua cultura tratada com respeito é algo imensurável. É uma reconexão com a própria identidade. E como os outros conteúdos, como o jurídico e o de saúde, se encaixam nisso tudo? Eles criam uma abordagem holística de cuidado. Imagine a jornada de um usuário. Ele abre o aplicativo para ouvir um sertanejo raiz que o transporta para sua juventude. Ele se sente bem, conectado. Certo. Entre uma música e outra, ele ouve uma pílula de 5 minutos de uma terapeuta falando sobre como lidar com a solidão, com dicas práticas. Depois, ouve um advogado explicando de forma simples o que é preciso para se aposentar. O aplicativo deixa de ser só entretenimento. E se torna uma companhia que cuida, que informa e empodera. Ele une o bem-estar emocional da cultura com o bem-estar prático da cidadania. Isso tudo é fantástico, mas me gera uma dúvida. Essa curadoria tão cuidadosa, essa tecnologia customizada que é mais cara de desenvolver, isso tudo soa caro. Como isso se paga? O documento fala sobre a sustentabilidade do projeto? Sim, e essa é uma parte crucial da apresentação deles. Eles não se posicionam como uma ONG que depende de doações. Eles se posicionam como um investimento social e tecnológico. Ok. Eles constroem um caso de negócio sólido. E qual é o argumento central desse pitch? São três pilares. O primeiro é a escalabilidade. E aqui, aquela decisão técnica radical do Java nativo volta a ser protagonista. De novo a tecnologia. Sim. Um código ultra-eficiente significa que o custo de servidor por usuário é muito, muito baixo. Eles podem crescer para milhões de usuários com uma infraestrutura muito mais enxuta do que a de um concorrente que usa tecnologia mais pesada. Entendi. Menos custo por usuário significa que o modelo se torna sustentável mais rápido. Exatamente. A eficiência técnica se transforma em viabilidade financeira para escalar. O segundo pilar é o alinhamento com a agenda ESG. Certo, ESG. O projeto se encaixa perfeitamente em dois objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU: saúde e bem-estar e redução das desigualdades. Hoje, para grandes fundos de investimento, para corporações, isso não é mais um bônus, é um requisito. É uma necessidade. Eles não estão apenas pedindo dinheiro, estão oferecendo ao investidor a chance de cumprir suas metas de impacto social com um projeto que tem métricas claras. Mas a gente sabe que ter um selo ESG pode ser fácil. Provar o impacto real é o desafio. Eles abordam como mediriam isso? O documento não entra em detalhes metodológicos, mas o próprio design do projeto sugere os indicadores: número de usuários ativos em regiões com baixo IDH, tempo de escuta, pesquisas de bem-estar com a base de usuários. Entendi. O potencial para medir o impacto é enorme. E isso nos leva ao terceiro pilar, a visão de futuro. Eles apresentam um roadmap claro. O que vem pela frente? O plano inclui expandir para iOS, também em linguagem nativa, em Swift, para manter a filosofia de performance, e o mais interessante, integrar sistemas de teleorientação em saúde e firmar parcerias com governos. Para usar o app como plataforma de serviços públicos. Isso, de difusão cultural e de serviços. Então, o que tudo isso significa, no final das contas? Significa que a proposta de valor do RBA é surpreendentemente sofisticada. Eles estão argumentando que impacto social e um modelo de negócio escalável não são coisas opostas. Certo. Na verdade, no caso deles, uma coisa alimenta a outra. A tecnologia frugal permite o alcance massivo, que gera um impacto social, que por sua vez atrai o investimento ESG, que financia a expansão. É um ciclo virtuoso. Faz todo sentido. Eles estão provando que é possível fazer o bem e, ao mesmo tempo, construir algo sustentável e ambicioso. Resumindo a nossa conversa, então, o que emerge desse documento é a história de um projeto que se propõe a resolver aquele paradoxo brasileiro do início. A riqueza cultural versus o isolamento social. Exato. E não com a tecnologia mais nova ou mais complexa, mas com a mais apropriada. Uma tecnologia deliberadamente simples, eficiente, que serve de veículo para um conteúdo focado em identidade, pertencimento e cuidado. Perfeito. E para mim, a grande lição aqui é uma redefinição do que é inovação, sabe? Uhum. A gente se acostumou a pensar que inovar é criar algo que nunca foi visto antes. O RBA nos mostra que, talvez, a inovação mais poderosa seja usar a tecnologia para atender uma necessidade humana fundamental que foi esquecida pelo mercado. A necessidade de pertencer. A necessidade de se sentir visto, ouvido e de pertencer. É uma solução elegante, leve e profundamente humana para um problema gigantesco e complexo. Excelente. E para encerrar, quero deixar um pensamento no ar, algo que o próprio documento inspira. Eles mencionam esse plano de integrar, no futuro, serviços de teleorientação em saúde. Certo. Se essa plataforma, com sua tecnologia ultra-eficiente e inclusiva, funciona como um canal de confiança para o Brasil profundo, o que mais poderia ser distribuído através dela? Talvez educação financeira para pequenos agricultores. Boa pergunta. Acesso facilitado a programas de microcrédito. Orientações sobre práticas agrícolas sustentáveis. A questão que fica é, até onde um aplicativo que começou resgatando a memória cultural pode ir, até se transformar numa verdadeira e completa plataforma de cidadania digital? Uma ótima reflexão. Fica a reflexão.